360, limitado pelo localizador. Mike Foxtrot já. Via first right and then 118.95 today. Chame solo. Mantenha a posição. Vai trazer. Corrija. Ingresso taxa e off, chame solo no 219. Camarada, você quer que eu faça? Solo Salvador, bom dia, Chanel 6250, Libra. É 250, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6250. É o que dá pra Fox, nos coisas? Está 1-0, vento no 80 graus, 99. 3-8-9-0. Gente, vou entrar em contato com a S e chamo da Copa, o Eco Delta Fox. Falo para a Dutra, espero que o final do Eco Delta está na Alfa, ou se você quiser para o Capitão. Fala, Dutra, Dutra, Dutra, Dutra, holding point azul, 4-4-5-1. Chanel 63, Rosa, deu um estimado pra gente, já pra gente dentro? Tem o tráfego da Força Aérea que já tá ingressando na Juliette, vai passar a retaguarda. Assim que ele passar a livrar a retaguarda, em fila 2, chama o táxi. Aqui então, pode o tráfego da Força Aérea na Juliette, em fila 2, com o Chanel 63, Rosa. No rumo norte, é um bandeirante cruzando agora o 080 em descida para 3.000 pés. Azul 4451, clear to line up and wait, runway 10. Line up as well, runway 10, 4451. Solo, só para informação aqui na taxiway Alpha, em um ponto que a gente passou, tem bastante mata. Gente, o 6250, obrigado pela informação. O Bruno 094, cheque na 120.8, como recebe o controle? 5x5, Gol 094. Mike Fox Terra, como recebe na 120.8? 5x5, Fox. Azul 27119, aciona identificação, autorizada a chegada bom, desça para 4.000 pés, ajuste 1019. 4.019, 2, cheque 119. Bruno 094, até o nível 080. 080, 094. Acione para o táxi, chame a torre de 1895 com 1019 no ajuste, uma boa viagem. Fala, Gol na 621, foi estacionamento no 9. Utilizado no 9, chame para o táxi. Chama na táxi, Gol na 621. Troca o motor 3896, livrou? 3896, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Azul 4451, clear for takeoff, runway 10, wind 170 degrees, 8 knots. Let's take off, 4451. 1-8-95. No 094, desça para 2.000 pés, ajuste no 019, está livre ali. Para 2.000 pés, 109 está livre de com 094. Antes da Juliette, 6250. Gente, o Chanel 6250, portão previsto é o 02, aguarde para ingresso, Juliette. Aguardando. 451 airborne at 32, depart Salvador Control 120.8. 120.8, 4451, good day. Departure Control, Marine Azul, 4451. Para navegação foi Duna. Duna da presença, posso trocear. Azul 4451, radar contact departure, climb to level 340, dial departure. 340, dial departure, 4451. Azul 2719, redução para 2109, dial número 3 na aproximação. Ok, reduzindo 2719. Vou mais Fox Terra com 1809. Estou aqui acima agora, já. Gente, inicialmente mantenha a velocidade e reporta quando necessitar de redução. Ok. 947, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 70 graus, 99. Encontrando galhão. 9, galhão. Autorizado táxi direita via Índia, pose de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10.19. Tem um bom voo, Xanã 63, 11. 10.19, o ajuste direita Índia, pose para 10.895, Xanã 63, drone via. O Xanã 6250, ingresso a Juliette, portão 02. 6250, portão 02. 026250. Gol no 621, não confirme PLB. Gol no 76 com Campinas 350. Papatango Eco, Delta Fox, chame no ponto de espera da Papá, quem vem cá 1019. Papá 1019, Delta Fox. 5 no ponto de espera, gol no 621. Oi, Salvador, bom dia, Oxenema 3, ano ponto quadro, 04. Força Aérea 5947, decolado ao 34, controle Salvador 120, decimal 8. 5947, como controle Salvador 120, decimal 8. Boeing da Gol, após ingresso a Juliette, portão 08. Rapaz, aeronave da Gol, 08338, madrana. 7720, quanto que eu vou ter que anotar? Xané 63, Luno 1, condições de alinhar e decolar sem parada? Afirmo. Autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 180 graus, 99. Cadê a viatura? Tá iniciando a divisão no Xané 309. Força Aérea 5947, voe direto local. 5947, voe direto local. Azul 2719, completa redução para 1809. Ok, 1809, 2719. Como que é o número 3 na aproximação, aeronave que é 7. É um bandeirante, agora cruzando 3.500 pés. Gente. Azul 2719, sob vetor, direita para o E230, limite ao localizador, guardando o vetor final para interceptá-lo. Direita 230, o Azul 2719. Bono 094, estabilizado na X-Ray. Bono 094, corre 1895. 1895, onde? O mais Fox Terra está livre, LS, reporta estabilizado. Fox, Fox-A. Azul 4451, call Recife Center 125.1, backup 13395. One, 125, this is my one, backup 13395 for 4451, have a good day. Sorry, when are you back? Let's go, one is enough for controle. Bom dia, o gol 1648, Bruno 70, 150, cliente da Juliette. C48 identifica, chegada Mari, desça até o 050. Identificou Mari, 050, 648. Azul 2719, efetuante viu? É, senhorita, tem um cúmulo bem na proa que a senhora havia dado. Bem, então reporta quando não necessitar mais de desvios, traz a atoração para a sinal ILS. Já não necessitamos mais. Gente, então curve agora à esquerda, voando para o 200, limite permanece, aguardando o vetor final. 200 à esquerda. Controle Salvador, muito bom dia, Xanarama 319, transfere, 0.700, saída da EL. 3.319, contato radar, 360, saída da EL. 360, saída da EL, Xanarama 319, não poderia voar da EL, olhando, senhor? Após 2.000 da EL. Após 2.000 da EL, 319. Mais um pouco, você estabilizou? Vai estabilizando, senhora. Gente, completa a final, torre 1895, bom pouso. Bom dia, bom trabalho, senhora. Tango Eco, Delta Fox, atenta a vocês, três turbulências do Bang da Gol. Decolagem autorizada, pista 17, vento 18, 0 graus, 89. Delta Fox. Oi, bom dia, Papa Tango Mike, Fox Trot Sierra. Papa Tango Mike, Fox Trot Sierra, confirma intenções. Rio número 1, será 17. Gente, após para o cancelamento do plano, Max Fox Terra. Fox Fox Terra. Uno 621, autorizado a alinhar e manter. Cabeceira 1-0. Ali mantendo 0, com Uno 621. Está presente, propõe modificar. Max Fox Fox Terra. Max Fox Fox Terra, plano modificado ao Uno 340, curva à esquerda, circuito pela direita da pista no 7, reporte na final, baixa trava. Fox Fox Terra. Zero 94 on the ground at 40. Call ground control 121.9. Ground control 121.9. Call 1074. Lapa Tango Eco Delta Fox, decolado aos 40. Direita, corredor axé. Controle Salvador 120.8. Cima de decolado, curva na direita, corredor axé 208. 5-0, o gol na minha patrulha. Patrulha de Salvador de Papatango, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, o número 10, corredor axé, reporta fora da barra, quando possível, estimado de pouso em morro. Estimativa ao 00. 1400, copiado. Afirmo. Controle Salvador axé, número 3, o nono, poderia voar na direita, prova de ponte, a prova com informações da nossa prova? Bote vai era do centro, o Chanel 6311 está livre de desvio, reporta ao término. Ativo, então, portadão, e reporta ao término, 6311. Gente, livre de desvio. Ativo, reportará retornando. Realiza o perfil da subida Momo após DCT. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5435. Controle 120.8, qual o POV? Gente, quando pronto para acionamento táxi e decolagem, chama na frequência da torre 118.95, o ajuste 10.19, tem um bom voo, José de Serra Dango. Controle de Papa Tango Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, prossiga. Possibilidade para a Direto Morro de São Paulo, mantendo 1000? Autorizado, Direto Morro, no 1000 pés, reporta livrando a CTR. Delta Fox. Azul 279, estabilizou? Estabilizou. Corre 1895. 1895. Bom dia, Azul 2719. Azul 2719, reporta baixada travada no externo, General 019. Cadê a liberação de pouso? Azul 2719. Sou 1621, no decolo 243, chama o controle no 20.8. 208, no gol 9621. Mike Fox Sierra, no solo 43, já livrou à direita, chama o solo no 21. Correção, livrando frequência estacionar. Livrando frequência estacionar, Mike Fox Sierra. Tato Radar 360, saída da EL. 360 na Dayal, agora 621. Avistado, livre pouso, pista 1-0. Vento 1-8, 0 graus, 0-9, 9. Autorizado, pouso na 1-0, 2-7, 1-9. Espero 5-9, 4-7, Recife 1-2-6-5, alterno 2-5-4-5. Espero 5-9, 4-7. Na 6311, reporta retorno Lida. Portará. Vai ter que manter por mais umas 30 milhas da proa, o 6311. Confirme? 6311 vai ter que manter por mais alguns minutos da proa aqui, reportará, se possível, voar pra direita. Fecho, não aguardo. Ok, Bria. O gol 1648 vai passar 060 para 5000. Gente, já passa o livro das formações 1648. Tem que reportar gol 1648. Pode continuar a descida? Inicialmente até o 50, o 1648. 50, 1648. Tá pulando devagarzinho aqui na prodileira do Oxanerra 63, o nome seria. Oxanerra 63, o nome tem condições de voar pro base? E é um ativo. Gente, voa pro base, chame Recife, 1251, no alterno 3395. O base, 1251, 3395, obrigado, boa tarde. O número 648, mais quantas milhas no desvio? 2 milhas. No solo aos 4.000, livre à direita, chama solo 121 no decimal 9. 19, obrigado. Feche. Tudo setor para a final ILS, curva à esquerda, voando para o 020. Voo no 648, limite ao localizador, guardando o vetor final para interceptar. Entendi, voo 648. Pensa para 2.000 pés e ajuste no 019. Voo no 648. 2.000 pés, voo 648. Pode voar, Duna? 2719, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03. Azul 2719. Frequência 1251, no alterno 3395. 513395, bom dia. Eu vou. 140, autorizado Salvador para Maceió, o nível 350, via roda Zulu 17 até Orago, após DCT Maceió. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à esquerda, no perfil da subida Puca, Jamo, Aracaju. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5441. Autorizado Maceió, nível 350, Hunter Zulu 97, Orago, DCT, Maceió. Decolado 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aru. Controle 1208, transponder 5441, Oceaner 6140. Seja mesmo correto, portão 02, chame pronto, o Oceaner 6140. Cortar. Salvador, bom dia, o Gol no 561 está passando 1.68 para 1.50, ciente da informação, Juliette. Gol no 648 para o localizador, direita para o 065, está livre LF, aporta o localizador. 065, livre LF, aporta o localizador, Gol 648. Gol no 561, identifica a chegada Mari, desça até o 050. Identificou Mari, 050, Gol 1.561, perdão. Cliente tem frequência livre e nenhum tráfego no setor reportado, conhecimento do controle. Estabilizado no LF, Gol 648. Rio 1895. 648. Gol 648, bom dia. Reporta baixada travado, marcador externo, que é legal no 099. Sente, Gol 648. Passando em Ferro, Gol 648. Gente, Gol 648, avistado, livre pouso, 190, vento 190 graus, 099. Livre pouso, Gol serratão, confirma também de POB, 04. Autorizando o táxi, parte da bata, reporta na interseção para ingresso, 97, para Patango, Juliette Serratão. Serratão está pronto, a bola sem parada aqui, autorizado. Papa Tango, Juliette Serra Tango, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro 97. Direto Serra Tango, liso de decolagem, pista 197, vento 190 graus, 099. Polo 648, solo 54, e para a próxima direita, chama solo 121, decimal 9. A direita, solo 219, 1142. Salvador, bom dia, Galmeia 48, Galmeia 648. 648, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612, Galmeia 48. Juliette Serra Tango, pode curvar à esquerda para levar logo isso da 90? Juliette Serra Tango, decolado 55, chama o controle 208. 208. Tango decolou para curvar à esquerda. Tango, Juliette Serra Tango, contato radar, curva para o 080, sai da MOMA. Sai da MOMA. Controle Rio, Gol 1561, pode prosseguir na descida para 2 mil pés? Esse é o controle Salvador, desça para 2 mil pés, ajuste no 019, está livre LS. Ciente, controle Salvador para 2 mil, Gol 1561, livre, o GLS X-Ray dá um hotel. Filete Serra Tango, vem Momo. Voando Momo, Tango, sem restrição? Vou manter a restrição 3 mil. Juliette, o Tango vai cruzando 2000 pés, está livre da restrição de 2000. Se você restrição para 080. Tem restrição. Confirme? 084, prossiga. Código 0124, Marinha 7084, reporta no Farol da Barra. Reportando no Farol da Barra, na 0124, Marinha 7084. ONU 561 estabilizou? Estabilizou, e ele é SFRA 10, baixado e checado. Torre 1895. 1895. Deve ser a TAM, o chamado de pouso. Mais uma hora e 15. Uno 561 avistado, autorizado pouso, pistão 90, vento 190 graus, 190. Autorizado pouso 90, gol 1561. Poderia confirmar até falar do Tango, qual é o sistema, se quiser? Confirme? Poderia confirmar com a torre da paragem do Tango, Royal 50, 50? Aguarde, Juliette Serra Tango. Marinha 7084, consulta o tipo de equipamento. Marinha 7084, Alfa Serra 50. Motor Salvador, Marinha 7084. Prossiga. É, Alfa Serra 50. Gente, copiado. Filé Serra Tango, o decolagem 1353. 1353, da Gente, via litoral, reporta em Itapuã. Paulo Salvador, bom dia, gol 1561, não livrou. Gol 1561, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 04. Juliette 04, gol no 5-6. Patrulha 04, prossiga. Gente, patrulha 04, na proa da rotatória, aguarde transferência. Patrulha 04, torre de 295. 295, 04. Torre Salvador ou patrulha 04? Patrulha 04 se aproximando pela rotatória, confirma intenções, pouso número 7. Pouso, se autorizado, base aérea. Pátio 2. Sim, então, parte de autoridade, solicita o Papa Alfa Tango 04, patrulha 04. É o Pátio Militar, senhor. Perfeito, Pátio Militar tem condições de aproximar direto pelo setor norte para o Pátio Militar sem interferir com os trechos para frisão no zero? Afirmativo, senhor. Comandante presidente, atento à movimentação do Pátio Militar, autorizado o pouso no mesmo. O vento no aeródromo 190 graus 099, reportar solo controlado, Patrulha 04. Reportará no solo controlado 04. Zero, coordene com a equipe de pátio. Boeing da Gol parqueando agora à esquerda no portão 04. Após o parqueamento do Gol, autorizado iniciado 2 e chama táxi. Aqui após o parqueamento do Gol no 4, está autorizado o 147. 648, ciente da informação, pilo, autorização, Maceió. 648, Maceió, nível 350, pronto, copy. Copy. Autorizado Maceió, nível 350, via rota Antazulu 17, até Orago, após DCT. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, Jamo, Aru. Frequência do controle 120.8 e transponder 5445. Maceió 350, rota em uniforme 197, Orago DCT. Decola da 10, primeira curva à esquerda, Puca, Jambo, Aracaju 209.5445. 1208, o controle 5445 no transponder. 208-5445. Correto, portão 612, chame pronto, gol no 648. Portará. Salo, Montiano 2799, autorização para Guarulhos, 320. 320 Guarulhos, pronto, copy, azul 2719. Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 320. Via rota Antazulu 10 até Taubaté. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita. Realiza perfil da subida Dael, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8, transponder 5474. 320, coração 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva. Perfil 10, Taubaté. Correto, Dael, Leda, Motiva, portão 03, chame pronto, azul 2719. Chamará azul 2719. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95, o ajuste 1019, tem um bom voo. 4-0 agora 40 milhas de Salvador, serviço radar terminado, mantendo zero, o nível 05. Para serviço de informação alerta, Recife 2085, alterno 2545, Juliette Serratango. 12545. Patrulha 04, confirma, solo controlado. Sente, patrulha 04, solo 13, se livra no hotel Pati Militar, está finalizando sua frequência. Autorizando a linha de decolar 10, o vento 180 graus 099. Salvador, Marinha 7084, aviação Charles, farol de Itapuã. Cruzeiro se pede. Gente, o senhor regressa agora para o farol da Barra? Estimativo, farol da Barra. Gente, vem litoral, Marinha 7084, reporta farol da Barra. Farol da Barra, 84. Salvador, clear, Boeing 1094, quest, level 270, Port Elliot. Lower 094 to Fortaleza, flight level 370, ready to copy. Ready to copy, go 1094. Go 1094, clear to Fortaleza, flight level 370, via Upper Zulu 19 until Bangu, after direct to Abuko, and after according to your flight plan route. Departure from runway 10 after left turn, Momo departure and Frontier transition. Salvador departure frequency 120.8 and the squawk 5470. Go 10904. Clear to first level for level 270, upper zero 190. Bangu, direct to Abuko, has my route. Pentecost left turning, Momo 40. Control 12018, Skokie, 5470, go 1094. Go 1094, Skokie is 5470. The departure Momo, departure and Frutti, Fox, Romeo, Oscar, Tango, India, Frutti, transition, and the flight level 370. Roger, Skokie 5470, departure Momo, 370 is clear to Fortaleza, go 1094. That's correct, come back Roger for pushback and start, go 1094. Fire, go 1094. Solo, muito bom dia, Mike, X-Ray, Charlie. Mike XR Charlie, estacionado no gate 8, solicitando autorização de reboque até a remota 12 do pátio 1. Estacionamento azul 2719. Autorizado, chamarás 2719. Autorizado, chamarás 2719. Gente, o Mike XR Charlie aguarde para o reboque. Mike XR Charlie aguardando para o início do reboque. Ground. Go ahead, sir. Do you have an estimated time to start your pushback? Right now, go 1094, right? Roger, clear pushback and setup, come back right for taxi. Quick, set up El Carlos, right for taxi. Go 1094. Inicialmente, Paripe. Mike Serra Golf, nessa escuta para cima. Informação Filo, tem um plano para a Serra 90 Quebec, Califórnia, 080 Plano. Hã? Para 14. Gente. Puxa azul da Eco Delta Fox, estacionado 0145. Gente, Corredor Vera Cruz, reporta em Paripe, mantendo no 1500 pés. Estacionado 0140, aguarde. Pushback estacionamento, gol 648, posição 6. Gente, aguarde para o pushback, gol 648. Aguarda. Good ground, call 1094, ready for taxi. We have 151-341. Serra Bravo, Serra Lima. Call 1094. Está apenas confirmando, está presente o plano de voo? Via May April until AB gate 05. Via May April until AB 05. AB 05. Qual a 0 648 na escuta? Prossiga. Ordem com a equipe de pátio após a passagem do Boeing da companhia retaguarda. Autorizado iniciando 612 e chama táxi. Aeronave. A companhia, passar a retaguarda, está autorizado a chamar táxi do 1648. Para o táxi azul 2719, 102, a bordo 4 horas e 40, alternando Beirão Preto. Autorizado táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 018, tem um bom voo, azul 27, 19. No 018, autorizado táxi, ponto de espera da 10, via Alfa, vai chamar todos os 8, mais 5, azul 27, 19. Maria 7080, Maria 7084, posição? Dois minutos para sobrevoo do farol da barra. Gente, após esse sobrevoo de 2 minutos, prossegue para o destino, para pouso? A intenção é manter a proa em direção ao posto de Salvador. Gente, então o Marinha 7084 reporta livrando o sobrevoo do farol da barra para prosseguir direto para o destino. Serra Golf, acionamento por ponto e risco, estamos coordenando seu plano com o centro de Recife, hein? Salvador, Bom dia, azul 2719, posição 0, pronto. Gente, azul 2719, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 180 graus, 089. Decolar 0, azul 2719. Manda pro de Paripe. Gente, o Salvador está precisando fazer isso e precisa manter essa proa mais uma. Gente, após desvios, Paripe, Lima Alfa Romeo, reporta pro ano Paripe. plano em você. Mas tem presente de forte porta 10 gol, 10 94. Com 648, autorizado táxi, parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, tour 118 decimal 95, ajuste no 0 no 8, tem um bom voo. Parte o Índia, ponto de espera, tour 1895, obrigado, bom trabalho. Zero 94, you're cleared to enter the runway 10 and line up and maintain position. Clear to enter runway 10, line up and maintain position. Go 10 94. Mike Serra Golf autorizado, Salvador, Sierra November, Quebec, uniforme, o nível 080, plano Yankee. Decolagem da pista 17, após decolagem de primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após DCT. Frequência do controle, 120.8 e o transponder 5524.